entende? CYJ 506, Rádio Resende AM, 1580 kHz, Resende, Rio de Janeiro, uma emissora do sistema Resendense de comunicação. Já são mais de 150 dias de quarentena, e nem as passas, nem tudo já pode voltar ao normal, infelizmente. Mesmo sem sintomas, podemos carregar o vírus. Mesmo não sendo grupo de risco, podemos transmitir. Não é só sobre a nossa vida, é pela vida de todos. É sobre não levar o vírus para casa, quem a gente ama. Nossa família, nossos pais, avós. E antes, dependendo dos filhos para sair de casa, para trabalhar e para o social, agora temos mais de 100 mil motivos. Vamos vencer, mas ainda não vencemos. Se precisar sair, use máscara e evite aglomeração. Pensou em construir ou reformar tudo o que você precisa? Do alicerce ao acabamento, tem a João de Barro de materiais de construção. Areião, areia fina, brita, mas... Bairro Paraíso, exemplo. Telefone 3383-0232. E bom dia, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Bom dia a você, amigo, no seu lado, no seu trabalho, no seu carro. Vocês na zona rural, na zona rural. Aonde quer que o encontre, é uma amiga da Resende AM, nosso carinho, nosso bom dia, nesta manhã de quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. Hoje a igreja dedica e celebra o dia de contrário, que foi escrito da igreja. Esse é um dos primeiros. A igreja foi criada em 300. Ou seja, talvez seja até um dos fundamentos da igreja. Olha a hora, amigos, 7 horas e 8 minutos. Daqui a pouquinho, nossas homenagens. Isso é linda essa feijão, né? A gente tem direito a ver o programa amanhã, certo? Claro, também acompanhando aí pelo seu smart, pelo seu celular, pelo seu notebook, aí pela internet. r1r2.com.br. Meu amigo, 7 horas e 43 minutos. 7h43, daqui a pouquinho tem Carlos Santa Rita fazendo companhia a vocês até às 10. Às 10 tem o programa Língua Fiada. Não, mas a língua fiada, deixa só, só mudar um pouquinho aqui. Só um minutinho aqui, só um minutinho aqui. Deixa eu só procurar. É a Caminho da Luz. Muito show, viu? Show mesmo. Luiz Paz trazendo uma mensagem muito bonita, uma mensagem positiva. E depois do Caminho da Luz, aí sim tem o... Língua Fiada, né? Logo em seguida tem meu amigo Mauro. Um alô, alô, chocolate, em seguida, vamos ver se a fala do Flamengo. Pois é, saudade do saudoso da muito bom. Compadre, 7 horas e 44 minutos. Deixa eu atender aqui mais um pedido. Um grande abraço para você, minha amiga Marli Medeiros. Bom dia, um grande abraço para você, minha amiga Rússia.